3520, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03. Santana 3520. 3520, prossiga. Informar, César, preparar na casa. Saída prevista Aracaju, Pucajamo e após direto Aracaju. Só não possuo o plano ainda no sistema, assim que eu tiver, chamo pra cá, ok? 3520, pronto cópia? Pronto para cópia, Alcântara. TAM 3520, autorizado para Aracaju, nível 190, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 119.35 e aciona 0, corrigindo 5007 no transponto. Autorizado, Aracaju nível 190, decola da pista 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, após Aracaju direto. Controle 119.35, transponder 5007, TAM 3520, portão 05. TAM 3520, correto. Para pushback e acionamento, chame em 118.95, por gentileza. 118.95.